Hoje trazemos aqui o foco principalmente em dados da Angola. Depois há alguns slides que se focam também em números da África subsaariana, mas o foco será mesmo Angola. Introdução. Como introdução, nós fazemos aqui o enquadramento macroeconómico. Era importante dar nota que entre o período de 2002 e 2013, o PIB interno bruto da economia angolana cresceu significativamente, mais do que duas, três ou quatro vezes. É possível ver no gráfico que aqui se apresenta. Este crescimento teve muito a ver com o crescimento da economia petrolífera, mas não só. A economia não petrolífera também já representa um peso significativo na economia angolana. Nós temos aqui um outro gráfico que apresenta a estrutura da economia angolana. Nós vemos que em 2002 a economia petrolífera representava uma fatia muito significativa, mas essa fatia vai-se reduzindo, né? Em 2016 a economia não petrolífera já supera a economia petrolífera. E trazemos aqui essas variáveis porque acreditamos que é precisamente na economia não petrolífera onde o setor informal predomina, né? Então há expectativas de que o crescimento da economia não petrolífera leve também consigo ou acarrete a redução da economia informal. Mas depois nós vemos aqui um gráfico mais abaixo, onde temos a estrutura da economia não petrolífera, onde nós conseguimos notar que há uma predominância do setor do comércio, houve alguma evolução no setor agrícola e também no setor industrial, mas acreditamos que não foi suficiente, não tem sido suficiente, provavelmente, para reduzir significativamente o peso da economia informal. E aqui o tom e a tónica no setor do comércio é precisamente por ser também um setor que é normalmente apontado como sendo aquele em que o setor informal predomina, em que a economia informal predomina. Né? E nós vemos aqui que temos um peso do setor do comércio muito forte na nossa economia, que é também alimentado não por produção interna, mas muitas vezes por importações. A nível de finanças públicas, o governo tem feito investimentos significativos, muito pelo facto de ter tido acesso a receitas petrolíferas derivadas do aumento da produção petrolífera e também do preço. Nós vemos aqui um gráfico representativo, mas também conseguimos ver que tem havido grande volatilidade no déficit fiscal, o que nos diz que, em princípio, o governo tem enfrentado desafios significativos para manter o nível de despesas públicas estáveis. E isso tem afetado quer as despesas correntes como as despesas de investimento. Logo, em períodos de redução do preço do petróleo, em períodos de redução das receitas fiscais, o governo, em princípio, tem menos recursos para atender às necessidades de desenvolvimento do país, quer seja para o setor formal da economia, quer seja para as políticas de combate à informalidade. Nós podemos ver no gráfico seguinte que, nesse período de grande necessidade de ajustamento, o governo teve precisamente que fazer ajustamentos na despesa. E esses ajustamentos foram feitos quer na despesa corrente, como mencionei, quer na despesa de investimento. As despesas de investimento elas baixaram cerca de 12,5% do PIB em 2014, para cerca de 4,6% em 2017 e 3,9 em 2018, segundo o Orçamento Geral do Estado. Isto significa que, efetivamente, temos enfrentado alguns desafios. Logo, para qualquer dimensão da nossa economia, haveríamos também que enfrentar desafios. Provavelmente, nas apresentações futuras, veremos se esta redução teve impacto ou não na dimensão do setor informal. Pois, como consequência, a economia angolana tem enfrentado níveis de aumento significativo da dívida pública, o que nos diz que o futuro, caso não sejam implementadas as reformas necessárias, que o futuro será mais desafiante. Os níveis de dívida pública em dólares, eles saíram de cerca de 34 mil milhões de dólares em 2012, 44 em 2013, para cerca de 75, 79 em 2016 e 2017. Isto é a dívida pública, não? O que, em princípio, dá-nos nota que haverá grandes desafios no futuro e há reformas que devem ser feitas. Provavelmente, a reforma e as políticas que visem a inclusão do setor informal na economia formal, provavelmente estas sejam políticas que nos ajudem a reduzir o desafio que aqui é apresentado. Rapidamente entrar nas questões que tocam à economia informal em Angola. Como dizia, não será uma apresentação conclusiva, vai levantar o debate, que será aprofundado mais tarde. Rapidamente entrar para a definição da economia informal. Há vários debates em relação à definição de economia informal. Alguns autores classificam a economia informal, empresa informal, negócio informal, de acordo com a sua dimensão. Negócios muito pequenos, muitas vezes são apelidados como sendo negócios que fazem parte da economia informal. Evasão fiscal, empresas que não pagam fisco, negócios que não pagam impostos, muitas vezes são categorizados como impostos, como negócios que fazem parte da economia informal. A falta de registro do negócio como empresa é outra variável ou outro fator apontado como sendo relevante na definição de economia informal. O emprego doméstico ou o emprego por conta própria, a falta de alvará num determinado negócio pode ou não ser fator determinante para a classificação do negócio da empresa como um negócio informal. Depois, há também outro debate que ronda à volta do facto de haver negócios que a nível central são considerados como negócios informais, mas a nível local eles pagam taxas, né, nos mercados, pagam taxas, pagam emolumentos, não propriamente ao fisco, mas há algum pagamento que eles fazem. Será que esses devem ser considerados como negócios informais, dado que a nível local, a nível da administração local, eles são conhecidos? Depois, há também a dimensão da falta de cobertura pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Há negócios que, se calhar, deviam ser considerados como informais, porque não são reconhecidos pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que não paga precisamente essa componente, que é de veras relevante para o futuro das populações e pode representar risco adicional ao Estado nas próximas gerações. A nível das causas, nós trazemos aqui duas dimensões, a dimensão social, causas sociais e causas económicas. Nós apontamos aqui os baixos níveis de escolaridade, como sendo uma causa social, que leva à informalidade. Apontamos também a migração do campo para as cidades e a dificuldade de inserção na cidade, né? A nível de causas económicas, apontamos o facto dos salários serem baixos no setor formal, face às expectativas da população que poderia cobrir esses espaços, né? Depois, ensinamos também as oportunidades geradas por falhas de mercado. Muitas vezes os negócios informais são gerados devido à existência de falhas de mercado. Há uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de arbitragem. É possível o cidadão ter maior rendimento lá do que estando empregado nos serviços básicos das empresas, então o cidadão aproveita aquela falha de mercado. Pois, a nível de números, diz-se que na África subsaariana cerca de 50, a economia informal representa cerca de 50 a 80% do PIB. Há várias estatísticas. Esta aqui foi retirada de um estudo do Banco Mundial. Né? Isso para dizer que a economia informal a nível da África subsaariana é grande, tem um peso significativo. Por isso, não podemos deixar de olhar para ela com rigor. Depois há o facto de, segundo estudos feitos a alguns países da África subsaariana, Moçambique, Ghana e Malawi, e mais alguns países, de alguns investigadores têm chegado à conclusão que 90% dos novos empregos gerados nos últimos anos foi criado, nessas economias que citei, foi criado precisamente no setor informal. Há outro dado importante, que é o facto do comércio, nessas economias todas, ser o setor mais representativo, né? É o setor em que a economia informal tem maior peso, nas suas mais diversas dimensões do comércio. E diz-se que o rendimento na economia informal é, em média, 50% maior do que o rendimento do campo. Isso também pode explicar a migração dos campos para a cidade e o consequente enquadramento dessa população na economia informal. Diz que 2/3 das formas de negócio informal representam trabalho por conta própria. Quais são os principais setores em Angola, quais são os principais setores que nós consideramos onde existe grande presença do setor informal? Aqui tentamos estratificar os setores, o setor do comércio, o setor financeiro, o setor extrativo, construção, transporte, o setor petrolífero, é discutível. Já vi que há uma apresentação que vai falar sobre petróleo e a economia informal. Por isso deixei em branco, e depois o setor da energia e água. Né? A nível do setor do comércio, nós temos as praças e o comércio ambulante, no setor financeiro temos as quíncolas, penso que são as mais conhecidas, o setor extrativo, penso que ainda temos os camanguistas, né? E isso principalmente na área de diamantes, a construção, a exploração de inertes e outros produtos da construção, bem como a atividade de construção informal. Os nossos bairros, a maior parte deles, são construídos por grupos organizados de construtores que atuam, em princípio, na economia informal. Depois, energia e água, nós escrevemos aqui as puxadas, sabemos que até há 10 anos havia muito pouca cobertura no setor de energia elétrica e em vários bairros da cidade, bairros muito próximos aqui do centro da cidade de Luanda, por exemplo, haviam desvios, né, de energia elétrica, haviam SMIs, pequenas empresas, né, de energia que faziam puxadas, né, que nós ficamos aqui com puxadas, que depois recebiam a ideia e redistribuíam para várias partes do bairro que não eram cobertas. Né? Depois aqui anotamos algumas políticas que certamente ajudaram ou têm ajudado a melhorar o quadro. Né? A nível das praças e a nível do setor do comércio e para as praças e ambulantes, nós temos aqui a criação de novos mercados. É visível que durante esses anos houve criação ou melhoria do estado dos mercados. Houve também o projeto Presídio, penso que foi um projeto importante na altura em que estava sendo implementado, precisamente para ajudar a escoar os produtos do campo para a cidade e isto ajudar a reduzir a informalidade, né? Porque certamente se não existisse, esses produtos iriam rapidamente para a informalidade. Também houve o projeto dos paparotas, aqui a maior parte da situação apresentada de forma muito informal, como o próprio tema, Depois, a nível do setor financeiro, para reduzir o nível de transações que acontecem no mercado de quíntuplas, no mercado cambial, nós apontamos aqui como a normalização do funcionamento do mercado cambial. Sempre que há normalização do mercado cambial, há redução do negócio de quíntuplas, né? Sempre que há estabilidade cambial, sempre que há provimento das necessidades que a sociedade tem, há normalmente redução de incêndios nas ruas, né? Redução da atividade do mercado. E aqui a abertura de casas de câmbios, isso mais há mais de 10, 15 anos foi fundamental, e isso só foi possível com a liberalização do mercado, né? Porque sabemos que durante muitos anos o mercado era fechado. A nível do setor extrativo, houve reformas importantes, houve, na realidade, um grande esforço para tentar incluir aquilo que era considerado setor informal na economia formal, por via de reformas de legalização do setor. Se calhar já não se chamam cavalhistas, mas são produtores artesanais. Eles estão inseridos no sistema agora e na altura foram definidos compradores do setor informal que rapidamente legalizavam essa atividade, incluíam essa atividade no setor formal. E depois, a nível dos inertes, também tem havido fomento da produção de materiais de construção local e a exigência de conteúdos mínimos locais na produção dos materiais de construção e nas grandes obras do governo. Nós acreditamos que isto pode ajudar a incluir a exploração informal de inertes na atividade formal. Depois também há a questão dos canongueiros, e é discutível se eles são formais ou informais. Sabemos que existe há muito tempo a necessidade de licença para a atividade. Os canongueiros têm que licenciar-se, mas ainda assim sabemos que alguns não têm, por isso muitas vezes são autuados pela polícia, né? Mas certamente a política de licenciamento da atividade ajuda a incluí-los no setor formal. Mais rapidamente não citava o primeiro, repetição, não citava o segundo ponto aí, repetição, passava para o setor da energia e águas, que basicamente já nos debruçamos. Aqui, políticas que melhoraram a capacidade de cobertura da rede de distribuição têm ajudado a combater as puxadas, né? E isso também é visível em muitos bairros da nossa cidade, reduzindo a informalidade nesse setor. E também o investimento em grandes barragens, que vai aumentar a capacidade de produção. E depois novas linhas de distribuição de águas também. A distribuição de água durante muito tempo foi reduzida. Em bairros muito próximos da cidade não havia água pela corrente da Ipal, né? Mas houve um investimento significativo e isso tem reduzido bairros como Casqueu, o Marcas e outros bairros bem próximos não tinham água e como é que eram alimentados por via de cisternas, né? Aquelas são políticas setoriais, aqui apontamos mais algumas políticas em alguns setores, políticas administrativas que podem ajudar, são a simplificação do processo de criação de empresas, houve essa simplificação nos anos 2014 e 2015, a redução dos custos de criação da empresa, o custo de criação de uma empresa reduziu significativamente para cerca de 12 mil kwanzas, né? E vínhamos de valores de cerca de 250 a 300 mil kwanzas para a constituição de empresa. A simplificação e redução do tempo de aquisição do alvará, isto também pode ajudar a incluir a atividade informal na economia formal. A nível do setor financeiro, além das pequenas e microempresas, depois ajudou a inserir as empresas nos projetos da Angola Invest, projetos para o jovem, houve também o projeto do governo dos GUES, né, que visava precisamente a inclusão principalmente de atividades por conta própria, construção de empresas em nome individual, e como vimos nos números anteriores, elas normalmente representam a maior parte da atividade do setor informal. talvez que são políticas que ajudaram ou podem ajudar a reduzir significativamente o setor informal. Depois temos aqui a obrigatoriedade de 20% das despesas públicas serem adjudicadas às PMEs, a nível da própria lei que existe. Depois, a nível do setor de educação, nós consideramos que as políticas de educação são fundamentais para a inserção e o combate ao setor informal. O ensino de adultos aqui tem um papel fundamental, no nosso caso, principalmente porque há uma geração que perdeu a oportunidade de se formar devido aos efeitos da guerra e, até há poucos anos, a maior parte dos trabalhadores da economia informal eram precisamente dessa geração que perdeu o tempo em que devia se formar. Né? Então, há aqui uma preocupação significativa com o ensino de adultos e acreditamos que isso pode ajudar a reduzir a informalidade. Né? Depois temos o investimento no setor da educação em geral. Né? A falta de skills é muitas vezes apontada como o principal motivo para que as pessoas, ao invés de entrarem no setor formal, entrem para o setor informal da economia. Porque para ser empregado no setor formal é preciso ter algum nível de escolaridade e perceber processos que muitas vezes são complexos. Né? E sem skills, então, não é possível fazer com que as pessoas estejam inseridas no setor formal da economia. Por isso, devemos continuar a investir no setor da educação. E depois também as infraestruturas. Quase todas as infraestruturas que têm sido criadas vão certamente ajudar a combater a informalidade. Como dissemos, as falhas do mercado podem precisamente criar oportunidade para que exista maior rendimento no setor informal do que o emprego no setor formal. E o que vai precisamente reduzir as falhas do mercado é o investimento em infraestruturas. Infraestruturas que facilitam o escoamento de produtos, e aí falamos de várias, né? As próprias infraestruturas de estradas, as vias de acesso, podem sempre ajudar a reduzir a informalidade. Aqui apontamos também os investimentos nos clouds, que é uma rede de distribuição e armazenamento que está a ser implementada pelo Ministério do Comércio. Penso que este investimento também é de ajudar a reduzir a informalidade. Pois, rapidamente, considerações finais. Como dizia, o investimento contínuo na educação é fundamental. O investimento em infraestruturas também vai ajudar indiretamente a combater a informalidade. E a diversificação na economia com foco na agricultura. Para reduzirmos a migração do campo para a cidade, é preciso implementarmos políticas que aumentem o rendimento do campo. E a redução também do desemprego, porque os altos níveis de desemprego podem evitar o encaminhamento dos agentes para a atividade informal. E a melhoria do ambiente de negócios. Por fim, consideramos que o associativismo pode melhorar o acesso ao setor formal. Aquelas atividades ou os trabalhadores de conta própria que atuam no setor informal, se estiverem associados, eles podem mais facilmente aceder a benefícios que são gerados no setor formal da economia. Obrigado e era tudo o que tinha para apresentar.